começa agora o programa Vivência Espírita, um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado, falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos espíritos recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, um programa de responsabilidade da Fraternidade Espírita Paulo de Tarso, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos e ouvintes do programa Vivência Espírita. Pedimos a sua permissão para entrarmos em seu lar através das ondas da Super Rádio Piratininga AM em 750 kHz e agora para o mundo todo através das redes sociais da internet. Queremos levar até você a beleza, a lógica e a clareza dos ensinamentos da doutrina espírita através de suas obras básicas, transmitido pelos espíritos superiores e codificada por Allan Kardec. Através de nossos entrevistados, levamos até você os mais variados assuntos, correlatos e acessórios da doutrina espírita. Essa doutrina que nos liberta da ignorância sobre o mundo espiritual e também nos liberta das nossas ansiedades, dos nossos medos e das nossas fobias. Traz a tranquilidade para superarmos os obstáculos e suportarmos as dificuldades do mundo atual. Assim, gostaríamos de levar até seu lar as mensagens de paz, alegria e tranquilidade. Tenham uma boa semana. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos ouvintes e amigos do programa Vivência Espírita. Mais uma vez, vamos entrando no ar para levar um pouquinho mais de conhecimentos científicos, filosóficos, religiosos, sempre sobre a ótica da doutrina espírita. Lembrando que quem nos apoia é WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, Livraria Casa do Caminho, Gigavale Atacado, Depósito de Seu Depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia. Sem esquecer das casas espíritas Anjo Ismael, Irmão Rodolfo, Jefa, Casa do Caminho, Paulo de Tarso e Ami. E também do apoio da Tenda de Umbanda Mãe Maria e do grupo musical Castelã. Hoje nós estamos recebendo aqui o Dr. Alberto Fiorini. O Dr. Alberto é uma personalidade conhecida no Brasil, embora não apareça muito, mas ele é que desenvolveu o trabalho sobre as impressões digitais e reencarnação alguns anos atrás, então é bem conhecido no meio científico, especificamente da doutrina espírita. E hoje ele vai conversar conosco aqui sobre marcas de reencarnação. Então é interessantíssimo assunto, que a gente sabe que ele tem muitas novidades que ele não colocou ainda, que ele não editou ainda, né? A gente sabe que ele tem um próximo livro aí futuro para editar, falando sobre esses assuntos. E ligue para nós, 3941-9750, 3942-9750. Pode fazer essas perguntas aí sobre impressões digitais, né? Sobre marcas de nascença, que é isso que nós vamos conversar aqui hoje com ele. Pode também participar pelas nossas mídias sociais, Facebook e WhatsApp, que o Rodrigo vai passar para vocês. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Jorge. Bom dia, Rui. Bom dia, querido ouvinte da Super Rádio Piratininga 750 AM. E para você que está nos escutando, está assistindo a gente no Facebook Live, é um bom dia, boa tarde, boa noite, porque esse programa pode ser reprisado tanto no YouTube Live quanto no Facebook Live. Então, lembrando que a gente está fazendo a transmissão, estamos fazendo a transmissão ao vivo pelo YouTube Live, e o Facebook tem um certo atraso. Então vale a pena vocês entrarem no canal do Vivência Espírita e acessar o YouTube, barra lá, pesquisa Vivência Espírita, que vocês já encontram. E quem está, participe com a gente nos nossos grupos do WhatsApp, pode mandar perguntas aqui, interagir conosco através do bate-papo aqui do Facebook Live ou do YouTube, ou ligue para nós no telefone que o Jorge falou, que eu vou repetir, que é 12-3941-9750, 3942-9750, então são dois, 12-3941-9750 ou 3942-9750. Ligue para nós, interage com a gente, vai definir uma pergunta para sorteio. Depois a gente fala aqui durante o programa, a gente vai sortear dois livros espíritas. E vamos iniciar agora com a prece de abertura com a Carmen do Pequeno Tempo. Jesus, irmão de luz amorosa, que no dia de hoje eu consiga compreender, aceitar, ter compaixão, perdoar. Que no dia de hoje eu consiga não magoar, não ferir, não maltratar. Que no dia de hoje eu esteja com o coração e a alma envoltos na serenidade, na luz, na paz, a fim de continuar a caminhada, mais acertando que errando, mais ajudando que atrapalhando. Que no dia de hoje eu saiba agradecer mais do que ontem e menos do que amanhã. Que no dia de hoje eu saiba reconhecer a todos que por mim têm passado como instrumentos de ajuda e de apoio, para que eu consiga crescer em direção ao Pai. Que eu possa ser também um instrumento de ajuda a todos que me rodeiam e que por mim passam, a fim de amenizar lágrimas, suavizar tristezas, amparar doenças. Talvez muito não seja o que consiga caminhar, mas que, se vagaroso for o passo, sejam a consciência e o entendimento constantes, sempre ligados a Ti. Mestre, ilumina meu caminho com Teu amor e permita que eu possa, através dele, tornar-me melhor. Tema do dia. O tema do dia de hoje é sinais de nascença e de reencarnação. Nós estamos aqui com o Dr. João Alberto Fiorino de Oliveira. Nasceu em São Simão, fez direito na Universidade de Taubaté. Terminando o curso, ele prestou exames para delegado de polícia do estado do Paraná, foi aprovado. Inclusive chegou a delegado chefe do Serviço de Registro Policiais para investigação dos SRPI. E ele vai falar com a gente. Eu fui ver, viu, Jorge, na internet, como tem material do Dr. Fiorini, né? E como tem material dele lá, né? Então eu peguei uma boa parte que está aqui para nós conversarmos, para nós levarmos esse tema avante. Gostaríamos que as pessoas ouvissem com atenção esse nosso programa de hoje. Bom dia, Dr. Alberto. João Alberto Fiorini de Oliveira. Muito bom dia, Rui, Jorge Reis e a toda a equipe aqui da Rádio Piratininga. E é uma honra estar retornando novamente, que já faz, eu acho que, mais de 10 anos que eu estive aqui. É, foi lá na outra rádio que nós tínhamos lá, né, Jorge? Foi um sucesso o programa, né? Na Bandeirantes. Obrigado. Foi muito bacana, porque é o que eu estava falando no começo. Às vezes a gente só conhece a pessoa pela mídia, né? Às vezes a gente só conhece a pessoa pelos livros. E o Alberto, que a gente chama de Alberto, porque é nosso amigo, né? Já há muitos anos. E ele é uma figura muito conhecida sem a gente ver ele, né? Se a gente, inclusive eu vou pro Nordeste a semana que vem, na outra semana, e tem um Calbo, que é casado com a minha prima. É japonês mesmo, do Japão. Veio pro Patamuté e casou com a minha prima lá, né? Poxa vida. E ele, eu tive na Bahia há um ano e meio atrás, ele chegou e falou: eu gostaria tanto de conhecer o Alberto Fiorini. Eu falei: é meu amigo. Ele ficou feliz pra caramba. Aí ele falou: não tenho o livro dele, não acho. E agora eu tô levando os dois livros do Alberto pra ele, né? Um dos livros que é aquela pesquisa sobre as impressões digitais que ele fez. E o outro livro, que pra falar assim mais a miúde, é aquela maquininha que descobre se o espírito está do lado, né? Então, são livros assim muito bacanas, autoexplicativos, que as pesquisas, como o Alberto fala, quem pesquisa, quem trabalha na parte científica, tem que exaurir tudo. Tem que, não pode deixar nenhuma brecha para ser contestado, digamos assim, para dizer, não, isso aqui não é verdade. Então, né, interessante. E ele me falou que em off que tem um monte de fotos que nós vamos lançar. A gente coloca ali para o pessoal ver. É. Uhum. Mas, doutor Alberto, então vamos falando um pouco das reencarnações através Alberto, da comprovação. Eu sei que a gente vai conversar um pouco sobre outro, um pouco assim, sobre o assunto mais atual seu. Mas, na realidade, nós passamos a conhecer você quando você lançou, dizendo que as impressões digitais comprovavam reencarnações. Você queria falar um pouquinho disso para a gente? Se me permite, então agradeço, né, a oportunidade, Jorge Rui. Eu fiz a pesquisa com relação às impressões digitais, o DNA genômico, as mensurações da face humana, que se chama prosopografia, e os exames de escrita caligrafia, para ver a inclinação de letra, bitola, espaçamento, entre o espírito que teria reencarnado nessa existência com aquele corpo que ele habitou na existência passada. Então, a ideia, Jorge, era verificar cientificamente, através dos laboratórios de criminalística, todos os processos que são utilizados em cenários de crimes, que se chama perinicroscopia, que é o estudo do cadáver ou o local que o cerca, para as investigações, sabe? Sim, sim. Para a descoberta do autor do crime, nós utilizamos a pesquisa com relação à reencarnação. Então, o que nós fizemos? Comparamos as impressões digitais, a pessoa reencarnou nessa vida, então foi fácil. Tiramos as impressões digitais dos dedos, chama-se dermatógrafos, e o perito em papiloscopia comparou com a impressão digital que ele teria tido na existência passada. Mas como que a gente fez se ele já morreu? Então nós localizamos documentos, e o perito procurou encontrar de 16 a 42 pontos identificadores. Depois nós fizemos o mesmo processo com relação ao sangue, ao DNA. Então, o que nós retiramos o sangue da pessoa nessa existência atual? Como na vida passada o corpo, nós não podemos desenterrar para retirar células, porque isso é um crime, chama vilipêndio de cadáver, então nós retiramos o sangue do irmão da pessoa que ela foi na vida passada e puxamos o cromossomo Y do pai, né? Roberto, só para interromper aqui, mas só para, acho que é importante. Para você fazer uma pesquisa dessa, tinha que ter uma suspeita, né? Senão não tinha jeito, sim, né? Tipo assim, perfeito. Tem uma criança lá que ia falar, eu tô achando que esse menino aqui foi meu bisavô, ou o menino mesmo fala, eu fui e vivi lá não sei onde, é assim, né? Geralmente, Jorge, nós fizemos a pesquisa com a memória extracerebral. O que seria isso? São crianças que normalmente, dos 2 aos 7 anos, quando o espírito já encarnou no corpo definitivamente, né, Rui? Então, essas crianças, às vezes, dependendo do tempo do intervalo entre as reencarnações, que se chama tempo de intermissão, às vezes muito curto, às vezes é 1 ano, às vezes 2 anos, né, Rui? E, então, esse período muito exíguo, muito curto, dela reencarnar rapidamente, faz com que ela, nessa idade, ela consiga se recordar da vida passada. Então, quem fez muito esse trabalho foi o Dr. Hernani Guimarães Andrade e o Ian Stevenson, que foi um psiquiatra, que é considerado o cientista da reencarnação. Ele que até hoje tem uma grande equipe que trabalha ainda, sim, né? Sim, tem. Mas, infelizmente, adiantando, Jorge, você veja, eu não posso jamais manchar a imagem tanto do Dr. Ian Stevenson como a equipe dele, porque o trabalho dele é fantástico. É algo assim, ele pesquisou mais de 3 mil casos em todo o mundo, inclusive ele falava português. Mas, infelizmente, essa equipe de psiquiatras, que ele foi professor da Escola de Virgínia, nos Estados Unidos, embora ele fosse canadense, O que eles cometeram, eles falharam numa parte da pesquisa que, infelizmente, não vou dizer que está errado, mas como eles são psiquiatras e são cientistas reconhecidos no mundo todo, eles pesquisaram a reencarnação, Rui, mas, infelizmente, eu estou me adiantando, me referindo às marcas e os sinais de nascimento, né, que é um trabalho fantástico. Eles não pesquisaram os animais para se saber se os animais também possuem marcas de nascimento e com relação à gestante, à mulher grávida, que é o trabalho atual que eu venho desempenhando há 10 anos. Então, adiantando isso, Jorge, ele pesquisou a memória extracerebral, que seja essa criança, falou, olha, eu fui fulano de tal, morri com um tiro tal, morri num acidente, eu morava na Índia, morava na Ásia. Mas, infelizmente, aquela marca que a criança teria possuído, na verdade, 99%, infelizmente, das marcas de nascimento, isso para pesquisa da reencarnação, não são marcas de reencarnação. São marcas chamadas de, que você mesmo aquele dia comentou, animismo, que é a ideoplastia. O que é a ideoplastia? Ideoplastia é a fotografia do pensamento, sabe, Rui? Tanto humano quanto animal, né, Jorge? Então, a mulher, a gestante, quando está grávida, ela tem determinado desejo, inclusive, de hábitos alimentares. Então, de repente, ela, que nem anteontem, eu tinha uma marca na menina, e aí eu conversando com a vendedora, foi vender um produto para mim, e ela comentou, não, minha mãe queria comer jaca, e não conseguiu comer. Então, a filha nasceu com a marca da jaca. Legal. Então, é isso que a gente tem que separar, né, Jorge? O que seria da mãe que plasma, imprime essa marca no perispírito do nascituro, do feto, né? E o que seria realmente a marca de reencarnação, que é dificílimo para se comprovar utilizando processo científico. Isso, Roberto. Agora, voltando lá, vamos voltar atrás de novo na digital, né? E eu conheço o livro, conheço o trabalho, mas para o nosso público, foi conclusivo as marcas digitais? Eu posso dizer que, infelizmente, não. Então, nem o DNA e nem mesmo a impressão digital se comprova a reencarnação. Embora há relatos, por exemplo, não através de mim, mas eu pesquisei números combatentes durante a Segunda Guerra Mundial. Inclusive, há pouco tempo, ano passado, faz um ano que eu vim da Itália, né, Rui? Eu fui para o front e o teatro de operações, o campo de batalha lá da Itália, onde houve a Segunda Guerra Mundial, porque eu fui para investigar reencarnações. Os brasileiros, né? Lá enterrados. Isso, da Força Expedicionária Brasileira. Mas lá na Itália, um combatente norte-americano morreu no combate. E interessante que isso só foi descobrir depois. Por quê? Porque uma criança italiana falou, olha, eu fui Eduardo Smith, que era um combatente norte-americano, e morri, mas eu dormi e nasci numa casa italiana. Então, o que um pesquisador fez na época, o Rancanelli, inclusive ele era padre, ele pediu a ficha do combatente norte-americano dos Estados Unidos, de Illinois, e comparou as impressões decadatilares do soldado norte-americano com essa pessoa, que é o Bonelli, que seria italiano, e não só as impressões digitais, mas a foto era a mesma fotografia e as mesmas impressões digitais. Então, há relatos nesse sentido. Mas, na minha pesquisa, eu, infelizmente, não posso afirmar que falar que houve sequer um ponto identificador. Houve semelhanças, uma grande semelhança do padrão do datiloscópio, mas não houve pontos identificadores. Então, a única coisa que se comprovou, que eu posso dizer 100%, foi a escrita, que é o exame de grafoscopia, e as mensurações da face humana, que é a prosopografia. Porque quem faz esse exame, Rui, é o perito em retrato falado da polícia, por exemplo. Por quê? Porque quando o indivíduo ele comete um crime, estupra uma mulher, ou comete um assalto... Para identificação, né? O desenhista faz aquele estudo conforme a mulher está descrevendo a fisionomia dele. Mas hoje existem sistemas de identificação de terroristas inclusive com essas câmeras em todos os aeroportos. Base em biometria, né? Justamente, porque a face humana ela tem as mensurações, por exemplo, da sobrancelha até o topo da cabeça, da sobrancelha aqui a distância do nariz, olhos, daqui aumento, e tudo é um triângulo. A pessoa, por exemplo, eu tinha um rosto fino, agora eu estou bolachudo. Cara de bolacha. Tinha mais cabelo, agora tô calvo. Quer dizer, então, essa parte muda, mas o triângulo não. Então, a identificação são 30 pontos identificadores faciais. E nós utilizamos o mesmo processo. E as pessoas, nos casos envolvidos em reencarnação, conseguiu-se 29 pontos. Só faltou a mesma cor dos olhos, que era isso. Bom, então, Jorge, nós fizemos o livro. Mas nós não podemos enganar ninguém, porque, como agora eu já falei para você, eu tenho que apontar os erros que eu cometi, como também de outros pesquisadores, como no caso da equipe do Ian Stevens com relação à reencarnação. Então, a gente está aqui para falar a verdade, sabe? Enganar ninguém. É, para ver qual a prova científica mais contundente da existência da reencarnação, porque outros opositores, sobretudo da doutrina espírita, há inúmeros cientistas, pesquisadores, que um dia vão descobrir esses erros. Então é melhor que eu apresente, primeiro que estou fazendo essa pesquisa, que outros que venham para destruir a ideia da reencarnação e para também criar crítica com relação à nossa doutrina. E criando dúvida também, né? Chico Xavier, ele falava, tem até uma entrevista que ele deu com a... Deixa eu só mudar a câmera aqui também. Com a Hebe Camargo, né? Ele deu uma entrevista muito interessante, está aí no YouTube, quem quiser é só pesquisar Hebe Camargo e Chico Xavier, que ele fala, por exemplo, que existem, ficam marcas de reencarnação de pessoas que se suicidaram, por exemplo. Por exemplo, no caso de a pessoa se afogou, vem com um problema no pulmão, a pessoa se estrangulou, por exemplo, vamos dizer assim, se enforcou, e aí a criança quando nasce, com um tapinha do médico, já quebra a coluna, né, porque aquilo permanece no perispírito da pessoa e aquilo passa para uma outra reencarnação. Perfeito. A dificuldade que você diz é em relação a comprovar, porque não tem informações biométricas ou dados, né, vamos dizer assim, físicos da pessoa antes da reencarnação, na reencarnação anterior. Bom, né? O que eu tenho para falar, Rui, é algo, não querendo jamais me convencer de nada do que eu fiz, né, Jorge? Mas é algo inédito perante o mundo, porque eu gostaria de, com essa oportunidade, explicar, direcionar agora as respostas para o lado da marca de nascimento. Então, só para encerrar a parte ali da parte dos livros que eu fiz, que um chama-se Reencarnação e Investigação Científica. Então, nós fizemos, durante um prazo de 20 anos, a investigação da reencarnação com as impressões digitais, não se comprovou. Fizemos com relação ao DNA genômico, que é a parte paterna, não foi comprovado, não há qualquer semelhança entre a identificação genética do indivíduo desta vida com a da existência passada. Entretanto, com relação à escrita, se comprovou perfeitamente a mesma letra, que, como eu falei, bitola, espaçamento, a inclinação da letra, que o perito que utiliza, por exemplo, o indivíduo falsifica um cheque, então nós utilizamos o mesmo tipo de processo. Encerramos esse... E da fisionomia, perfeito. Bom, aí ficou a marca de nascimento, sinais de nascimento, e quem explorou essa pesquisa foi o Dr. Ian Stevens. Bom, então como nós iniciamos esse processo de investigação? Primeiro, o que a medicina fala, Rui, com relação às marcas de nascimento? Então, a medicina, ela imediatamente descarta qualquer possibilidade voltada à reencarnação. Ela diz que a marca de nascimento é um problema hereditário, que a mãe, se ela tiver, ela vai transmitir para o filho. É um problema genético e muitas das vezes é uma doença, em latim chamada nevus, escreve-se traduzindo para nevo, que seriam hemangiomas, são marcas, vários tipos de marca que a criança nasce, tem a a Porto do Vinho, que ela é mais avermelhada, tem a café com leite, que é a mais comum, e outras mais escuras, são melanócitos congênitos. É uma mais preocupante, porque essa marca pode futuramente prejudicar a criança. Bom, então a medicina imediatamente, Jorge, já diz com relação às marcas de nascimento. Então eu tinha que tomar um cuidado dobrado para que depois médicos, sobretudo dermatologistas, não viessem falar, olha, esse indivíduo está falando besteira. Bom, mas acontece que eu fui pesquisar toda a doutrina espírita, inclusive do Chico Xavier, você fez um trabalho fantástico com relação ao André Luiz. Eu estou lendo os dois livros, inclusive, parabéns, porque eu já li quase todos os dois livros, né? As trilhas de André Luiz. Né? E do André Luiz é o que eu mais gosto, porque as obras do Chico Xavier, as 16 obras do André Luiz, sempre me chamaram a atenção. Então, o Chico Xavier, eu fiquei assim, surpreso, porque como que o Chico Xavier já poderia fazer uma pesquisa para o lado científico com relação a isso? Há uma descrição incrível sobre sinais de nascimento, e o próprio Chico André Luiz, ele comenta, eu anotei tudo aqui com referência ao livro, número da página, que realmente a marca de nascimento, com a evolução da ciência e sobretudo da biologia, vai trazer uma comprovação científica muito grande com relação à reencarnação. E Chico Xavier, vou me adiantar, se me permite, né, Jorge? Comenta inúmeros casos, entre eles, esse não é do Chico Xavier, mas é do Gabriel Delany, que comenta que tinha uma estátua de um santo e a mulher adorava aquela estátua do santo, e de tanto ela admirar aquela estátua, o filho nasceu igualzinho à estátua. E tem os casos do Chico Xavier, que ele comenta, inclusive eu vi no teu livro, do Zulmira, e a Zulmira, ela aceita receber um espírito suicida que havia ingerido veneno. Só que há um erro na parte médica ali, porque ele fala que destruiu a traqueia, mas teria que ser o esôfago, porque o esôfago é o que leva alimento para o estômago. A traqueia leva o ar para os pulmões, né? Então, esse ser que foi reencarnar, ela acabou tendo a influência dos dois perispíritos, uma influência muito forte de amigdalite, e comenta esses casos das marcas, né? Então, Chico Xavier, ele fala profundamente sobre a existência dos sinais e as marcas de nascimento, que realmente comprova a reencarnação. E adiantando o Gabriel Delany, ele comenta o caso dos animais, que era uma gata que estava prenha, e essa gata quis pegar um ratinho. O ratinho escondeu-se num saco de farinha, na época que estava escrita a data do ano, que era 1921, e naquela expectativa, na ambição de capturar aquele rato, ela ficou horas a fio vendo aquele número, e ela passou para o perispírito do gatinho que ela estava prenha, e o animal nasceu com o número 1921. Bom, então, aí eu falei, poxa, então será que essas marcas de nascimento não é a mãe ou alguma coisa envolvida com essa força psíquica que transfere? Com certeza. Então, nesse trabalho, Rui, nós fizemos inúmeras pesquisas, inclusive o Gorbachev, essa marca que ele tem na testa, é de um arquipélago russo, que talvez ele, na vida passada, gostasse tanto, e ele imprimiu no perispírito, ultrapassando a barreira da morte e trazendo consigo essa marca. Ou a própria mãe dele. A própria mãe, que realmente constatou-se que ela visitava aquele arquipélago. Há inúmeros casos de pessoas que nascem com mapa. Mapa geográfico do Brasil, é mapa do estado norte-americano. E essas pessoas, inclusive uma que fez o depoimento, ela falou, olha, eu estava andando nos Estados Unidos e, de repente, num determinado lugar, como se uma janela abrisse aquela janela e eu me recordei da existência passada, que eu vivia ali e gostava tanto que a marca do estado norte-americano. E tudo trouxe, Rodrigo, está aqui as fotos. Então, aí ficou a dúvida. Então, Jorge, eu falei, eu tenho que separar o que é as marcas realizadas pela mente materna. Por exemplo, a mãe. A mãe tinha uma menina, ela estava grávida de uma menina, ela decorou o quarto todo com borboleta, o marido fez... comprou lençol com borboleta, o marido fez quatro borboletas, a menina nasceu com a borboleta no antebraço esquerdo. Então, ideoplastia. Inúmeros casos, folha, a mãe estava debaixo de um pé de amora, caiu um... ela pensou que fosse uma aranha, um inseto, ela bateu o braço e era uma folha da amora. Aí a filha nasceu com a folha da amora. Então, Rui, aí o que eu tinha que saber, Rodrigo? O que é... Aí eu pensei assim, olha, tem que ser uma coisa que a mãe não pode pensar durante a gravidez. Então, o que seria? Por exemplo, uma marca de traqueostomia, aqui na região, abaixo da laringe, no pescoço, na parte central da traqueia. O Rodrigo falou da marca com relação ao punho, de suicídio. Que mãe que na hora vai ter um filho vai pensar que o filho vai suicidar ou ela? Né? Uhum. E o mais interessante para a descoberta e a comprovação da reencarnação seria a marca da cesárea, a cesariana. Então, isso em inúmeros casos, foi uma coisa fantástica. Então eu solicitei, através da imprensa, que todas as mães que tivessem um filho ou uma filha com uma marca, tanto faz, vertical ou horizontal, que nascesse na região da barriga, que mandasse foto para mim. Então foi a partir daí, Jorge, separando todas as fotos, coisas que o doutor Ian Steve não fez com o animal, a equipe dele não fez, inclusive as pesquisas do Canadá e da Ásia, que a menina passou a tinta na nuca da mãe antes de morrer, que a criança nasceu com a marca da nuca. É evidente que é reencarnação, mas se a mãe não soubesse desse fato, seria mais confiável a pesquisa, você entendeu, Rodrigo? Que depois também gostaria de falar em inúmeras experiências que nós fizemos antes da pessoa morrer. Foi marcada a pessoa, viu, Rui? Já fizemos essa experiência em Campinas. E inclusive uma criança que era para nascer agora com a marca, programado para isso, né? Muito interessante, né? Muito interessante, porque... estamos só porque dá para perceber que é uma pesquisa sem paixão, né? É uma pesquisa que segue o rigor científico. Não, né? E ele vai falando, a gente vai ficando mais ansioso do que tudo. Já tem muita pergunta aqui. Parece que ele vai crescendo aqui na cadeira. E o pessoal tá participando aqui também. Então, a Maria Luísa da Silva manda bom dia desde Espanha, tá lá na Espanha assistindo a gente. Rudinei Cabral manda bom dia, sou do Rio Grande do Sul, que o bem nos chegue. A Sirene também manda um bom dia. O Aécio César lá de Sete Lagoas, que é nosso colunista também, colunista do site do Vivência Espírita, manda bom dia pessoal, um ótimo assunto nos dias tribulados que estamos vivendo. A Sirene lá fala que tenho duas filhas e nasceram todas no mesmo horário que eu, com a diferença da mais nova de um minuto, né? Obrigada. Wilton Luiz também manda bom dia, o Sebastião Aparecido de Paula também está aqui mandando bom dia. E no Facebook Live, quem está seguindo a gente, quem está aqui, a Márcia Machado, que entrou, a Juliana Lima, muito interessante. Meu filho Pedro tem uma marca bem grande no peito, nos braços e nas costas. Sempre me pergunto sobre elas. Pode até abrir também... se puder falar o seu e-mail, para a gente poder divulgar aqui e falar. Se quiser já falar o seu e-mail, é só a Juliana, manda pro Alberto aqui. Tá? A Maria José também, Lima, a gente já divulga para vocês o e-mail dele, tá? Então a Maria José manda bom dia, o Edson Figueiredo também entrou aqui, tá com a gente. A Irene Souza lá de Santos, minha tia, manda bom dia, bom programa. O Gustavo deve estar ouvindo a gente também. Dar um beijo para ele. O Vicente Teixeira manda bom dia. Como sempre, bons assuntos que aprendemos com um pouco. Parabéns. O Carlos Augusto também disse que é grato pelos ensinamentos. Ele é de Nova Friburgo, Rio de Janeiro. Está escutando a gente, assistindo. Legal. A Vera Lúcia Agnelli manda bom dia. A Adriana Silva, bom dia, queridos amigos do programa Vivência Espírita. E ao Alberto Fiorini, muita luz do Mestre Jesus a todos. A Sônia Santos, a Dolly Cassal e a Marcilene Rosa. E o André Cunha também entra aqui e manda bom dia pra gente. Obrigado, legal, pessoal, pela participação. Continuem, mandem perguntas também para interagir, a gente pode passar para eles. É, e quem estiver participando aqui também no WhatsApp, o Marcos Sugael Gama já está aqui com a gente. E o Milton, lá do Paulo de Tarso, manda bom dia, vivencianos. A transmissão pelo YouTube está ótima. Um abraço, equipe, e bom programa a todos. Então, bom dia, continue participando da gente, que agora a gente vai entrar nos comerciais. Eu só quero mandar um abraço para o Luiz Carlos, da cidade de Pereiro, que entrou em contato com o Piero, né, que trabalha comigo lá no Paulo de Tarso, dizendo, olha, eu sou ouvinte do programa Vivência Espírita. Um bom dia para você, viu? Da cidade de Pereiro. Falaram que era Ceará, mas eu fui ver na internet. Até gostaria que, se ele estiver ouvindo, confirmar com a gente. Falou que era Ceará, mas eu não achei no Ceará. Achei em Pernambuco, a cidade de Pereiro. Legal. Tá bom? Um bom dia para você, viu? É, pessoal, são 8 horas e 36 minutos. Eu sei que tanto vocês como nós estamos aqui ansiosos para ficar escutando o Dr. Alberto o tempo todo. Mas a gente tem que entrar no intervalo comercial, senão acaba o programa, né? É, senão... Ou, daqui a pouco a gente não tem patrocinador para bancar. Aí vai ficar só nós conversando sem rádio, né? Porque... E na próxima semana vão ter outro patrocinador, né? E também é o momento pet. É o momento pet, né? Não sei se já vai ter o momento pet, mas outro patrocinador já vai ter. A Elaine ficou de montar todas as... A doutora Elaine, né? De montar todas as dicas... Para a gente começar a passar uma dica por semana. Mas aí, de todas as maneiras, a gente já começa aí com anunciando, né, o Pet Hall, que é da doutora Elaine, nossa amiga, e vai patrocinar o programa Vivência Espírita também. Rui, só lembrando os nossos ouvintes que nós estamos com problemas na nossa cidade, aqui nas periferias de São José dos Campos, Monteiro Lobato também, que é município, que é outra cidade aqui, nossa vizinha, né, que sofreu aí pelas chuvas. E até nós temos a Cruz Vermelha, que o nosso amigo Elcio trabalha. Ele ligou para mim também. É, a partir da semana que vem vão começar a recolher muitas coisas aí, agasalhos, alimentos não perecíveis. Inclusive já está tendo muitas campanhas aí na cidade também, então vamos ajudar, pessoal, porque o negócio foi feio lá. E não é só Monteiro Lobato, porque aqui em São José também tem muita gente que acaba perdendo as coisas com as enchentes, né? O Elcio pediu para mim falar do que eles vão arrecadar, mas ele não colocou onde que as pessoas levam os alimentos. Lá no Parque da Cidade estará pessoas de prontidão para receber no Parque da Cidade, que é na Olivo Gomes, número 100, ou então entregar na Cruz Vermelha, que é lá dentro da Tecelagem Paraíba, nos prédios da Tecelagem, lá da Cruz Vermelha, que é a sede dela. Pode, ele está falando a partir do dia 3, né? É, a partir do dia 3, sábado que vem. Eles vão começar a fazer essas arrecadações. E às vezes a gente tem tanta coisa em casa, está na hora de ajudar. Está próximo a nós aqui, né? Está na hora da gente dar essa força aí para os nossos irmãos aí de Monteiro Lobato, porque o rio encheu e começou daqui, né? Porque, Rui, você que trabalha no meio da política aí, disse que inclusive era para ter uma represa, outra represa aqui, né? Aqui, aqui está saindo para o lado do Buquirim, esses lugares aí, né? Para poder dar sustentação para isso, né? Mas já diminuiu bem as enchentes, porque antigamente era muito pior quando não tinha em Jacareí, em Santa Branca, né? A represa. Santa Branca. E também aqui do Jaguari, né? Uhum. Mas era muito pior. Mas ali era para ter o problema surgiu antes de Monteiro Lobato, né? Porque pegou lá uma tromba d'água lá depois de Monteiro Lobato, para nós é depois de Monteiro Lobato. E veio encher a cidade ali, né? E aí, ali é uma baixada mesmo, né? Uma baixada. E a prefeita de lá, Daniele, é um amor de pessoa, viu? Que vale a pena a gente ajudá-la. Então, pessoal, fica aí a dica, né? E o alerta para a gente dar essa força para os nossos amigos de Monteiro Lobato. É, são 8 horas e 39 minutos, vamos para o nosso intervalo comercial e nós vamos aqui com a música do Grupo Castelã, Semente da Verdade. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Com o vento viajando, vai se espalhando nos campos,

Então deixa aí o seu comentário, o que, que você acha sobre isso, né? O Luiz Carlos Forcato, que sempre está com a gente, né? Faz parte do programa também. Ele manda: muito bom o programa de hoje. A doutrina espírita é, antes de tudo, estudos e pesquisas. Trabalhos espirituais, trabalhos mediúnicos e assistencialismos são apenas complemento. Né? Então, além de tudo isso, né? Importante também sempre a caridade. Então, Ed Moreno, ele manda: bom domingo e bom programa, meus nobres amigos. Rui, Jorge Reis, Rodrigo e Alberto. A Tereza aqui também, bom dia. Ela disse que o paizinho dela desencarnou, né? Nossos sentimentos, né? O Aldo Inácio Nogueira também, sempre um aprendizado. Emília Cardoso, bom dia de Mauá. Então tem bastante gente fora escutando a gente, né? Aqui no YouTube, quem falou aqui também foi a Silene, disse: estou em Lisboa assistindo a transmissão. Também tem a Melissa Reis, manda bom dia, esse assunto é muito interessante. E a Sandra Regina, que também é nossa ouvinte de sempre, manda bom dia, amigos vivencianos, muita paz e luz, transmissão do YouTube perfeita. Grande abraço a todos, bom domingo. Sandra Regina, lá da Alemanha, né, que sempre escuta a gente. Deve estar frio, né? Está bastante frio. Então, obrigado, pessoal, continue participando com a gente e responda a pergunta aí. Você acredita que as marcas de nascença podem comprovar a reencarnação? Então tá aí, aberto para as pessoas ligarem para a gente ou então mandarem e-mail aí, né? O e-mail, Face, WhatsApp, um monte de coisa, né, Jorge? E Rodrigo, quer dizer, informação temos bastante aí, né? Mas, Fiorini, a gente vê que essas coisas, até muitos espíritas não aceitam muito isso, né? E como a reencarnação é básica para a gente, como é que a gente faz para esses espíritos entenderem o que nós estamos falando aqui, entenderem que é importante essa reencarnação, porque ela tem o objetivo de nós reencarnarmos, né? Não é sem objetivo que a gente reencarna. Com certeza, né, Rui? A reencarnação já é uma ideia muito antiga, inclusive Platão, Pitágoras já falavam antes de Jesus sobre a reencarnação. E através da reencarnação que hoje, como o Dr. Hernani Guimarães Andrade relata em seu livro, é uma lei biológica. Por quê? Deus não nos obriga a nada contra o nosso livre-arbítrio, mas a reencarnação é uma forma da pessoa evoluir, da pessoa progredir intelectualmente e espiritualmente. Porque se não houver a reencarnação, a pessoa estaciona. E diante das leis de Deus, nada está parado. Sabe, Rui? Essa pesquisa com relação agora a marcas de nascimento é algo assim, não porque eu estou à frente desse trabalho, Jorge, mas eu, às vezes, eu fico muito emocionado, porque quanto mais você pesquisa, mais você vai descobrindo com relação não só à espiritualidade, o que a doutrina espírita já nos deixou, mas com relação à ciência. Então, eu estava agora lendo aqui uma parte das pesquisas que eu fiz, e para ter uma conclusão positiva, eu teria que, por exemplo, eu falei, bom, mas a marca, você mesmo falou, né, pode ser uma marca de tiro da existência passada, uma facada. Mas eu falei, será que tem marca de números? Pessoa que nasce com números. Então, eu pensei o seguinte. Falei, bom, nós vimos lá do gatinho que nasceu com números, né? Justamente. Aí eu pensei, as pessoas que eram identificadas durante a Segunda Guerra Mundial, no antebraço, era feita a tatuagem, né, as vítimas do Holocausto. E não se sabe bem, mas talvez fosse uma forma de identificação de cinco dígitos, cinco números. Se você utiliza da parte de matemática, que você é um profissional dessa área de exata, né, Jorge? Você faz a combinação através do fatorial, você vai ter uma possibilidade que não é uma placa de veículo. Um telefone, você põe cinco números, você vai dar aí 21 milhões de chances de não se repetir. Sim. o mesmo número. Poderia ser que fosse um processo de identificação. Então eu pensei, bom, será que aquela pessoa que teve um número, foi identificado, o escravo teve um número na testa, né? É, a vítima do Holocausto, será que essa o militar que é identificado por número, sim, será que esse número seria tão importante para a mente dele, para o inconsciente dele, que ficaria impregnado no perispírito, no corpo mental, e ele passaria para outra vida? Essa era a ideia. Falei, bom, se isso for verdade, então o que, que nós fazemos? Vamos pegar uma pessoa que nasceu com números, essas marcas numéricas, e vamos identificar se na vida passada ela foi militar, vamos ver a ficha militar. Essa é uma das pesquisas atuais, sabe, Rui? Mas estou tendo dificuldade porque envolve militares. Então já tive certos militares, Jorge, você trabalhou nesse meio, né? Aposentado, Serviço Público Federal. E muitos militares que reencarnam, inclusive não vou citar, declinar o nome, mas um deles esteve aqui no programa, escreveu um livro maravilhoso. Mas quando você falou, olha, você morreu na Segunda Guerra, ele falou assim, pois é, se você morreu metralhado lá com os alemães, com certeza você vai apresentar marca de nascença, tanto do orifício de entrada como saída do projétil. Aí ele já recuou. Eu falei, olha, eu vou pegar todas as fichas da Força Expedicionária Brasileira, que são mais ou menos 465 praças, tem 8 oficiais, 2 oficiais aviadores, e nós vamos comparar as impressões digitais, vamos comparar a tua fisionomia, vamos ver a letra, o que eu fiz naquele primeiro livro. Aí ele, não sei o quê, porque já ficou com receio, né? Porque sabe que sempre vai ter os superiores que vão perseguir isso, né, Rui? Então como é que eu vou explicar para militarismo a ideia de reencarnação? Não deu certo, né? Então esse trabalho eu estou fazendo em segredo. Bom, então, Jorge, com relação que eu trouxe as pessoas que nascem com números, Rui, é uma coisa fantástica. Fantástico, né? Nasce com número na testa, tem um menino com número 12. Inúmeras crianças com números, vem muito no bumbum, na nádega da criança, mas só que esse número, ele não ultrapassa uma quantidade de centenas. Então, por exemplo, um que teria sido um militar é 179. Ele veio vários números no corpo todo. Então, a identificação dele, será que ele gostava tanto de ser um militar? Você foi do meio militar, né, Jorge? Que esse número, por exemplo, soldado 21, é um soldado de elite do exército. Será que ele ficaria na mente dele, no perispírito dele, levaria consigo, e esse número viria? Essa era a ideia. Bom, então, nós fomos para as fichas militares para ver se esse 179 seria o número da identificação militar. Não deu. Bom, aí eu falei, mas por que esse número seria importante? Talvez a hipótese que ele teria, poderia ter sido um sniper, que esses franco-atiradores, teria matado 179 pessoas, geralmente esses militares de elite, franco-atiradores, eles contam como antigamente que esse pistoleiro matava a pessoa, fazia um cortinho no cabo do revólver, né, Jorge? Pode ser isso, quer dizer, é uma coisa que muito impressionou a parte psíquica. E apareceu muitos sinais de números. Muitos números. Então, a mãe veio com o número, aí a filha veio com outro número. Eu falei, bom, data de nascimento é. Será que a mãe, quando estava durante a gestação, o número do quarto? Então, eu tenho que perguntar para a mãe. Olha, você lá, essa data, não sei. A outra mãe, não sei. É um mistério, sabe, Rui? Mas a hora que eu consegui decifrar esse número, por exemplo, número 666, que é o nome da besta. Da besta. Por exemplo. Tem. Então, tem. Mas eu não vou falar para a mulher que ela tem o número, né? Quer dizer, acabar com a vida da coitada da mulher. Então, a pesquisa agora direcionou-se porque que eu gostaria muito de mostrar esses números na pele, né? As pessoas ficam muito impressionadas. Por que que a pessoa está reencarnando com o número? Então, você percebe, Jorge, toda essa minha pesquisa, Rui, já comprova o perispírito. Existe o perispírito. Porque é o perispírito que vai fazer isso na pele. Ele imprime isso na pele. E outra coisa que nós descobrimos... Somatiza, né? O pessoal fala que vem do perispírito, somatiza na pele humana. Então, que nós fizemos, Jorge? Nós falamos, olha, você quer que um parente seu reencarne? Quer. Gosta muito do teu pai, da tua mãe. Então faz uma marquinha no braço dele, pega a caneta, na coxa, onde você quiser. Não é a marca na pele que vai, é a mente do moribundo que vai gravar no inconsciente dele, no corpo mental, e depois vai refletir na pele humana. Então, houve um caso em Campinas, o indivíduo estava morrendo, falou que queria reencarnar, nem que fosse como mulher. Essa, eu trouxe a marca, a mulher dele ainda jovem, uma moça bonita até. Ele faleceu, a filha dela engravidou, eu ia no cartório para fazer um documento, falou, olha, o cara vai morrer, vai nascer com a marca na coxa esquerda. Aí a moça falou, olha, nós temos que fazer um contrato, eu já fui em cartório, você vai ter que dar teu endereço. Aí ela falou, pô, mas eu vou fazer um negócio desse, reencarnação, eu nem sou espírita, vou fazer documento. Eu falei, então deixa pra lá, mas eu tenho tudo registrado no Facebook, meu contato com ela. Nasceu a menininha, antes disso no centro espírita, já advertiram que ela ia nascer. Aí ela falou, olha, não veio com a marca. Eu falei, puxa vida, hein, mas aí eu achei que não ia aparecer, e a marca foi cada vez mais ficando aparecendo e ficou uma marca hoje nítida da reencarnação. Então, Jorge, eu queria falar para as pessoas... Isso, agora, Alberto, vamos lá. Eu acho que eu já fiz essa pergunta para você aquele dia que nós conversamos. Mas aí não seria também o pensamento? Não poderia Perfeito. Ser o pensamento? É. Como a filha dela foi ao centro espírita e a médium falou que ela poderia nascer com a marca, então o que aconteceu? Se a filha não soubesse dessa história, era certeza absoluta. Infelizmente, é isso que prejudicou a pesquisa. Então, a outra pesquisa, era uma moça, falou assim, olha, seu João Alberto, eu estou grávida, eu estou até com vergonha de dizer, mas eu queria que meu filho nascesse com uma marquinha. Eu falei, tudo bem, pode falar, né? Não, eu sou devota do santo São Gabriel, que meu marido nasceu no dia 29 de setembro, queria que nascesse com a marca do anjinho. Falou, então você faz o seguinte, você vai todo dia na igreja onde você vai lá, você é católica e tal, olha lá o santo, fica insistindo com essa imagem na sua mente, você vai nascer. Mas infelizmente, essa mãe teve um aborto espontâneo, talvez as trevas, sabendo disso, as trevas manipulam de toda maneira para prejudicar a pesquisa, né, Rui? Infelizmente, a criança era para nascer em março, mas ela acabou tendo o aborto espontâneo. Então, Jorge, o que eu queria dizer para você, se me permite. Essas pessoas que estão me ouvindo, se o familiar dela, por exemplo, eu falei com a minha mãe não quer reencarnar. Ela falou, nem quero saber de reencarnar. Embora ela espírita. Mas se a pessoa aceitar, vai muito da pessoa aceitar, né, Rui? Aí você falou, qual o tempo? Não, Deus ele é de uma bondade infinita, não tem, por exemplo... Ah, você vai ficar lá no plano espiritual, na erraticidade, 100 anos. Não, se a pessoa manifesta o desejo dela retornar como o próprio neto dela, é imediato. É. Vai da vontade dela e dos familiares que querem aquele espírito novamente, pela afinidade, pela consanguinidade, o parentesco. Ela tem que virar hindu, né? Porque o hindu acredita que isso, se for cremado lá no Gandhi, não reencarna mais. Lá numa área sagrada do Gandhi. O Japão, o budismo é até a sétima encarnação, né? Bom, então, Jorge, a pessoa que está me ouvindo, eu não vejo problema nenhum, ela marca esse parente, manda o parente aceitar aquela marca, guarda os objetos dele, né, Rui? Não joga fora. Deixa ela guardado aí por 5 anos, um relógio, o sapato. Porque se essa pessoa reencarnar, ela virá com certeza, mas a pessoa que vai ser a mãe dela, que pode ser a nora, não pode saber, porque senão é a mente dela que vai produzir essa marca. Então, para ter a certeza absoluta, guarda os objetos, a roupa, deixa guardadinho e marca a pessoa. É o que se faz, como você está falando, na Índia, eles marcam, inclusive com cinzas, para o parente reencarnar com a marca. Sabe, Jorge? É comum, porque a Índia... aceita a reencarnação de uma forma natural, né? Natural. E eles estudam a reencarnação há mais de 10 mil anos. É. Há mais de 10 mil. Nós estamos estudando a reencarnação há 160 anos, alguma coisa assim. Eles já estudam há mais de 10 mil anos. É. Eles estudam a reencarnação, aceitam a reencarnação e trabalham. Tanto que Chico tem uma passagem que ele fala, eu não lembro agora em qual livro, mas ele fala daquele autor, fala do Terceiro Olho, esqueci o autor. Chopra, né? Esqueci o nome do autor indiano, né? Que ele fala, leia esse livro. Lobisang Rampa. Lobisang Rampa. É, mas ele era um médium inglês que recebeu Lobisang Rampa. E o Chico recomendou estudar esse livro para falar o quê? Nós ainda não entendemos muito pouco sobre a reencarnação. É. Tem casos de crianças que trocam o espírito. Perfeito. Morreu lá na China, ele contou um caso, morreu na China, e aí ele foi reencarnou numa criança que um jovem, tinha caído numa carroça na China, e um bebê que tinha varíola e morreu. Isso. Eles trocaram o espírito, e o espírito reencarnou ali. É o Jaspir, né? E voltou à vida. Então, assim, isso é uma coisa que a gente ainda não tem conhecimento, e o legal da doutrina espírita é que ela não fecha. Ela fala, as coisas novas que a ciência trazer pra gente, vamos aceitar. Né? É verdade. Vamos aceitar. Eu tenho um exemplo, eu tenho uma amiga que fazia inclusive curso lá no Jefa, e ela tinha um menininho de 2 anos, o menino foi atropelado e morreu. Ela ficou desesperada, coitada. Aí falaram pra ela, não fica desesperada não, tem uma mãe lá numa cidade de Minas, ela tá querendo ar, a criança vai nascer, ela não quer a criança. Você não quer essa criança? Ela foi lá, quando ela chegou, ela desmaiou, porque ela viu que a mesma marca que tinha a criança dela, tinha aquela criança. Falou, é a mesma marca, só pode ser meu filho que está reencarnando em outra cidade. Sabe, Rui, é que infelizmente, pelo tempo da rádio, tempo, não dá para a gente comentar todos os casos. Mas, o Rodrigo comentando, há muitos casos da reencarnação, inclusive na minha própria família, que infelizmente você sabe daquele caso, que eu tenho um parente muito próximo, tem problema com dependência química. E eu arrumei um profissional, não vou citar o nome dele, fez uma regressão com essa minha sobrinha. E ela não tinha qualquer vínculo de parentesco, não só espiritual, como consanguíneo, com a minha família. Mas a mãe dela aceitou receber esse espírito que viria lá da Inglaterra, mas ela, na verdade, na primeira guerra que teve na Inglaterra, a Primeira Guerra Mundial, o que o marido foi um dos combatentes ingleses, ela acabou suicidando, assim, de uma forma inconsciente, né? Então, muitos espíritos ruins não têm nada a ver, mas às vezes a mãe, ela aceita. Então a mãe falou, esse meu filho é isso, mas nada é contra a vontade dela, porque ela inconscientemente, ela aceita a vinda daquele espírito, não importa que seja do outro lado do mundo. Mas, no geral, são espíritos afins, de todos os casos que eu pesquisei, eu posso dizer 90%, Rui, avô, avó, reencarna sempre na mesma família. E queria aproveitar, para não esquecer, Jorge, então, com relação a comprovação, você pergunta para mim assim, então, Sr. João Alberto, o que você comprovou com relação à marca de nascimento? Então, eu comprovei no seguinte, eu teria que separar a marca de reencarnação com a marca da ideoplastia. Então, por exemplo, a mãe, ela não pode, nós temos que tirar essas marcas que o inconsciente psíquico da mulher gestante, porque durante a gravidez existe uma série de problemas com a mulher, sabe, Rui? Certo. Uma mudança muito grande no físico e na... Justamente, tanto que um dos do estado puerperal da mulher, que é uma como posso dizer, uma atenuante quando ela comete o crime de infanticídio, é um estado psicológico que realmente a mulher fica muito alterada. A emoção, né, o comportamento. Então, desse trabalho, a maternidade é uma das... Eu não tinha me apercebido, mas é uma das missões divinas mais fantásticas que existe para a evolução espiritual. Porque aquela mãe que engravida, ela tem um dos passos mais grandes diante da espiritualidade, porque o amor que aquela mãe vai ter pelo filho, o futuro, a educação, o amor, o carinho, é como se diz, é o amor que se aproxima do Cristo. Sim. Porque ela vai ter que educar, ela vai... E o caso que eu queria relatar, você veja que eu até me arrepio. A menina, eu falei, então vamos ver, o que tem de marca? Traqueostomia, será que a mãe? Não vai. No punho, que a pessoa fala pulso, mas está errado, né? Quem que vai, a mãe, e fala, ah, eu quero que meu filho se suicide. Pô, não tem lógica, né, Jorge? Mas nasceram no Ceará, tem casos de suicídio, a menina nasceu, lembrou que ela suicidou na vida passada, na minha própria família, como eu falei. Marcas de cirurgias, marca até aqui no lobo da orelha, lóbulo da orelha, que o doutor Ian Stevens já fala, mas aí a mãe pode pensar o seguinte, já tá, não, quando a minha filhinha nascer, a primeira coisa eu vou pôr brinquinho no lóbulo da orelha dela, quer dizer, então fica duvidosa essa pesquisa. Mas a marca cesariana, normalmente, Rui, é uma marca horizontal, na região, na área da medicina, chama suprapública, que é o baixo ventre, mas a gente fala abdômen, né? Então, eu falei para ela assim, a tua menina nasceu com a marca? Falou, olha, por incrível que pareça, ela tem a marca. Então, pergunta, por que ela tem essa marca? Sabe, Jorge? Aí a menina falou assim, com 5 anos, falou, olha, a memória extracerebral, eu sofri uma cirurgia para tirar meu bebê na outra vida. Ela falou, mas quem você era? Aí a menina lembrou, falou, olha, eu era sua tia, que é irmã da mãe dela, que seria a tia-avó da criança. E essa mãe, quando foi ter o bebê, ela morreu por o bebê nascer. Então, esse trauma, essa emoção, ficou no inconsciente, no corpo mental, do espírito dela. E foi tão forte essa emoção, porque ela acabou vindo a falecer, e ela, então, reencarnou 8 anos depois, né, como a neta, a sobrinha neta, e a menina deu os detalhes onde ela morava, no sítio do poço onde tirava água, essa coisa toda. Então, a minha comprovação, coisas que, infelizmente, os cientistas famosos não fizeram, porque a mãe passou por cesárea, então, há outros casos que eu coloco no livro, que a mãe é uma moça de Santa Catarina, ela falou, puxa, mas a minha filha tem a marca. A senhora passou por cesariana? Passei. Pois é, então foi o inconsciente da senhora que gravou isso aí na criança. Porque se a criança não lembra, você entendeu, Jorge? Então eu tive que fazer essa separação. Então as marcas que hoje, no meu livro, eu tenho indícios suficientes para dizer que é a reencarnação, seriam essas marcas de cirurgia, que a pessoa teria que lembrar da outra vida, dizer quem ela é. Eu procuro aquela pessoa na outra vida, eu vou identificar, fazer os exames faciais para ver se quantos pontos tem. Vamos para a impressão digital, vamos para a escrita, vamos todos os detalhes. Legal. E aí sim eu vou dizer que é, não vou afirmar que é a reencarnação, mas que há uma suspeita, forte suspeita, indícios que seja a reencarnação. Tem que ter, até para se voluntariar isso, tem que ter boa vontade, né? Porque é muita coisa. Mas agora eu penso sim, que o seu trabalho é muito sério, sempre foi muito sério. Obrigado, Jorge. E para você fechar a questão em um caso, tem que ir no fundo mesmo, não tem jeito. É. Não adianta deixar brecha para nada, para alguém depois chegar e falar, não. Destruir o trabalho da gente. Pode falar. Bom, Jorge, aí eu queria dizer, você falou, mas infelizmente, eu sou obrigado a falar, porque há muitas pessoas que não gostam de mim, inclusive tentam me destruir, me prejudicar, inclusive se diz espírita, e abre pessoas que nem deveriam perder tempo comigo, são professores de universidade, sabe, a universidade mais famosa aqui da América Latina, e fica falando mal de mim na internet, falando, às vezes a gente erra uma coisa, uma letra, mas procura um erro, às vezes, de português, uma coisa que você faz, para denigrir a imagem da gente, sabe, Rui? Então, infelizmente, é assim, a gente não pode agradar todo mundo, né, Jorge? E a ciência também, ela, o foco dela é comprovar que uma ideia está errada para poder chegar na verdade, né? É o objetivo dela é esse mesmo. E o caminho, você mostrando o que é e o que não é, você já ajuda a ciência nos próximos trabalhos, né, de recomendação, sugestões, né? Que vai continuar o seu trabalho, né, as próximas pesquisas, a entender, a nortear, né, o que é e o que não é. É verdade. Né? Sabe, Rodrigo, você falou uma coisa, é que às vezes eu acabo esquecendo. Que nós descobrimos, Jorge, na área científica, na área médica, e esse trabalho aqui ele vai trazer, não querendo me gabar, vangloriar, mas a mente na maternidade, nós já descobrimos, Rui, que ela, a mãe, durante o estado de gestação, ela tem condições de manipular a melanina, a pigmentação tanto dos olhos como da pele. Isso aí é através do perispírito. E por aí a gente já começa a descobrir as curas espirituais, o que a mente produz no corpo humano, sabe, Rui? Então, por exemplo, queria dizer para essas mães, talvez há muitas mulheres grávidas, se ela quer ter um filho, por exemplo, muita gente vai achar um absurdo, mas é o que nós descobrimos na pesquisa. Por exemplo, se ela quer ter um filho independente de genética, de hereditariedade, se a mente dela, ela quer um filho de tal... Por exemplo, ela gosta de um... Até um ator de cinema, que seja. Ela põe a foto daquele indivíduo, que o filho seja parecido, cor dos olhos. Ela quer o filho moreno, quer o filho mais claro, quer a cor do olho verde, azul. É plenamente possível, sabe? Porque a mãe, ela tem um... Ela manipula a melanina. Mas também, por outro lado, tem um caso de uma mulher, que ela já tinha um filho, aí ela estava esperando o segundo filho. E chegou uma notícia, olha, o teu filho lá sofreu um acidente de moto. Aquele susto que ela teve, foi um trauma. O segundo filho nasceu com uma marca. Essa marca evoluiu e trouxe consequências gravíssimas na parte médica com relação à criança, tanto que eu conheci essa senhora dentro do hospital. Então, Rui, tudo vai ser a mente da mãe. Se a mãe, ela quer o filho, tem uma saúde, o que ela tem que fazer? Ela não pode fumar, ela não pode beber, ela não pode frequentar ambientes imorais. Inclusive, durante o início da gestação, inclusive está escrito no seu livro, que eu li, André Luiz, 21 dias iniciais, o que ela tem que se elevar moralmente e até evitar a relação sexual e se preocupar apenas com o futuro filho. Se elevar moralmente, você está entendendo, Jorge? E até antes da relação sexual, o casal, por exemplo, para que essa criança seja bem-vinda, ela faça uma oração, o lar dela, ela peça uma proteção para que não haja infiltração de espírito de trevas, para que depois o próprio filho dela não sofra essas consequências. Sim. Então, esse trabalho, Rui, é muito sério, porque acima de tudo está a moral, sabe, Jorge? Tudo tem que ter moral, tem que ter respeito, o marido tem que respeitar a esposa, a mulher dele não é uma escrava sexual. Se ele quer ter um filho, ele tem que planejar, se proteger, porque as trevas, infelizmente, elas infiltram se o lar, que ela tem interesse de ter os filhos, uma família que é a família que eu considero que é tudo na vida da gente, o lar e a família, né, Rui? O conceito de lar. Sim. Então, primeiramente, precisa ter respeito, precisa ter moral. Mas Rui, senão a gente... A graça já do aquele, ela não veio hoje não, mas eu botou um recado. Pessoal, daqui a pouco vocês vão acabar com o programa aí, porque vocês não fazem propaganda. Vai estar tão gostoso. Minha nora, a Juliana, ela pediu o e-mail também, viu, Alberto? Que tem meu neto, Pedro, tem um monte de marca no corpo, assim, né? E ela quer passar para você também. Aí depois você conversa com ela para perguntar o que ela pensou, se não pensou, alguma coisa assim também, né? Lembrando, então, ela quer. Então depois eu passo, Juliana. Ela está lá ouvindo, Juliana, que é do Hoje Pode, né, Rodrigo? Você viu, né? Você comeu Como é que é o nome? O Brigadeiro Gourmet lá da Juliana? Nossa, é uma delícia. Né? E onde também só que você não pode comer muito, né? Então, muito ela bom. Tem hoje pode, que é o Brigadeiro Gourmet, né? Que eu fiquei de falar aqui. Né? E é, participa, ela tem aquele carrinho muito bonito, né? Que leva lá nos casamentos, os aniversários, bike, essas coisas bike, aí. Como é que é? Bike. Não, a bike dela não é bike, não. Ela é aquele carrinho bonitinho que tem esses Brigadeiros Gourmet. Então, casamento, confraternização. É, chá de bebê, entre outros, qualquer comemoração, leva lá aqueles brigadeiros deliciosos, mas é muito gostoso, né, Camila? Ontem nós comemos bastante. E a Juliana faz isso, quem quiser entrar em contato, olha, tem o contato dela aqui, né, o telefone do contato para o Brigadeiro Gourmet da Juliana, que é Hoje Pode. Então você chega lá, você não está querendo comer chocolate, mas você chega lá, está escrito, né? Hoje pode, aí você vai, hoje pode aqui pegar um, né? Amanhã, eu tenho aqui também. Como é que é? Amanhã, hoje pode. Depois hoje de amanhã, hoje, né? Pode. É, exatamente. Mas o telefone da Juliana, se vocês quiserem contratar, é 981459131. 981459131. Sabe o que, é que nós vamos combinar com a Juliana? De vez em quando ela vem aqui e traz o... faz uns chocolatinhos, aí a gente sorteia para os ouvintes, né? Isso, e faz a propaganda dela aqui, né? O No Hoje Pode. Mas é legal que ela está nos ouvindo lá. Um abraço, Juliana. Um abraço no Pedro. O Pedro é muito danado. Essa semana ele já caiu de bicicleta, raspou a orelha no chão, né? E... mas está aí. É, mas se não raspar, não tem graça, pô. Exatamente. A bicicleta, né? Não se machucar. Uhum. Mas olha só, o que, que eu ia falar. São 9 horas e 20 minutos. Nós vamos para o intervalo comercial. Eu queria dar um testemunho aqui que eu sei da história do Rui. O Rui, a mãe dele mentalizou, queria um filho inteligente. Queria um filho inteligente, inteligente, inteligente. Quando nasceu, colocou o nome de Rui Barbosa, mas não adiantou nada. Eu acho que era coisa de... né? Era meu pai que queria, né? Olha com a minha mãe, olha. Mentaliza aí um filho inteligente. Ele nasceu... nasceu ele, e aí quando nasceu ainda botou o nome do Rui Barbosa para ver se ajudava, mas não teve. E pior que eu sofri a bullying na escola por causa do nome, né? Pô, você não é o Rui Barbosa? E os alunos vieram perguntar para mim por que, que eu tenho o nome do Rui Barbosa. Eu falei, não, é porque meu pai, meu bisavô trocou uma gaiola com o avô do Rui Barbosa baiano, então eles colocaram o mesmo nome, né? Só para ser parente. E eu brincava também, dizia, o que o Rui Barbosa tem na barriga, eu tenho na cabeça. Uhum. Vamos lá. Então vamos com a reencarnação aqui, com a música Reencarnação, com o nosso irmão Ed Moreno. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o evangelho através da música. Aqui. Essa pergunta não me canso em repetir. Até parece uma alucinação. É sempre uma resposta sem explicação. Quem sou eu e o que devo pra saber do meu verdadeiro ser? Então, às vezes me vejo em outro viver. Profunda querendo me entender. Me vejo pai, amigo, mãe ou irmão. Meio perdido nesta reencarnação. Quero entender por que estou aqui. Devo fazer e o que eu prometi pra Deus. Quem

E ainda, apareceria ao velho apóstolo Pedro, na Via Ápia, na manhã de luz a caminho de Roma. Aonde vai, Senhor? Indaga o velho apóstolo. Eu vou para Roma, Pedro, para tornar a ser crucificado. Vou para ficar com os meus, desde que tu os abandonas. E Pedro, envergonhado, volta para o cárcere, entregando-se voluntariamente a fim de morrer pouco tempo depois, com heroísmo. Ora, se nosso modelo e guia tantos exemplos deu de que o espírito vive e retorna após a morte física, que desejamos mais para crer? A morte não é o fim. É a continuidade da vida em outra dimensão. Você pode não crer e achar que está certo. Ou você pode pensar a respeito e concluir que racionalmente assim deve ser. Somente não negue aos amores que partiram a sua certeza de que eles continuam a amá-lo, além das fronteiras da vida física. Pense nisso. 9:35. Esse é o momento Gigavale, que nós temos essa belíssima mensagem depois da morte. Fiorina, você poderia falar alguma coisa a respeito dessa mensagem? Eu gostaria, se me permite, Rui. Com todo respeito, eu acredito o seguinte: se Jesus ele não tivesse essa missão de morrer na cruz, talvez os ensinamentos dele não teriam vingado. Então, por quê? Porque ele teria que, após a morte, ele já sabia disso, Jorge, ele teria que aparecer, que seria eu considero como um estado de agênere, inclusive com a estigmata dos pregos, dos cravos, né? E mostrando justamente a São Tomé, inclusive tocou no estigma, né, do Cristo. Por quê? Porque o que ele se apresentou ali foi o corpo espiritual, o perispírito dele. Uma vez que o corpo, por ele ter um perispírito muito evoluído, logicamente fez com que o corpo desaparecesse. Nunca vão saber da existência do corpo. Por quê? Porque ele não tinha um perispírito como o ser humano. Nosso, né? O corpo humano, sim. Então, inúmeras pessoas o viram, constataram a existência daquela materialização, embora ele fosse um agênere. Inúmeros, inclusive a primeira que o viu foi Maria Madalena. Madalena, inclusive ela falou: não me toque. Por quê? Porque ele ainda não estava preparado para que alguém tocasse, por causa do perispírito, você está entendendo? É. Então, eu acho essa mensagem fantástica, da existência da vida após a morte, e se as pessoas também quiserem, como nós fizemos, há inúmeras luvas de parafina. Por exemplo, você vai lá no Munesp de Curitiba, tem 90 peças anatômicas de mãos após a morte, o espírito se materializou. Vai lá no Museu do Vaticano, que é do Purgatório, que há as mãos dos padres, freira, que foram impressas em Bíblia, livros religiosos, em mantos, e constata-se as mesmas impressões. Essas são as mesmas impressões digitais, você está entendendo, Jorge? Bom, você vai ver também cera dentária, os casos que foram pesquisados nos Estados Unidos. É o caso Walter Stinson, que materializou inúmeras impressões digitais dele, de uma criança. E para quê? Porque a impressão digital continua a mesma após a morte. Entretanto, com a reencarnação, logicamente, com os fatores genéticos, ela vai ser diferente. Mas é uma prova também da existência da vida espiritual. Então, tem os museus André Luiz, no Rio de Janeiro, Curitiba, que tem essas peças. Você enfia uma fibra óptica e você vai ver o que está lá. Quem que vai falsificar uma luva nesse sentido naquela época? Até hoje é complicado para você falsificar, porque para você falsificar um negócio desse, você tem que enfiar a mão no negócio quente demais, e depois para tirar, porque ela seca para tirar a mão lá dentro, ela vai quebrar. Justamente. Então são luvas, inclusive na internet, Jorge, é como não dá mais o tempo hoje, mas tem inúmeras mãos minhas com impressões digitais, a mesma mão, sabe, Rui? É. Então, eu trabalhei em todos os laboratórios de polícia científica, e tive um bom conhecimento na área de perícia. Eu sou discurso pelos Estados Unidos, fui o único delegado do sul do Brasil convidado pela maior empresa norte-americana, que é a Conecta 190, e eu debati com um oficial da polícia norte-americana na área de cenários de crimes. Embora nós não tenhamos a mesma tecnologia dos Estados Unidos, mas o brasileiro, ele improvisa muito. E o americano falou, puxa, mas como é que vocês podem conseguir fazer um trabalho desse, às vezes até melhor que os Estados Unidos? Então, você veja, Jorge, eu identifiquei mais de 76 mil criminosos. Nunca, Rui, nenhum deles me enganou. Por quê? Muitos criminosos, às vezes, tentam utilizar a impressão digital de outra pessoa para fugir do sistema carcerário. Então, você tem que estar atento a tudo, identificar o indivíduo, para que ele nunca consiga se passar por outra pessoa. E isso trouxe uma experiência muito grande na área da pesquisa, de reencarnação. Foi o cara certinho que a espiritualidade pegou para fazer a coisa, né? E eu falo para você, Alberto, quanto a crítica, ou quanto alguém falar, isso aí é normal. Eu falo igual o filho do Bacelli falou aqui, falar até papagaio fala, entendeu? Mas provar já é agora, exatamente. Agora, por exemplo, Chico Xavier foi acusado a vida toda. Vida toda de charlatão, a vida toda tudo, e nós sabemos o homem que ele é. É legal, até quando você cita o seu trabalho como policial, como delegado da Polícia Científica, dessa e complexidade espírita, do né? trabalho que você foi envolvido, para as pessoas saberem que você não é curioso, não. Né? Você é um cientista, não é um curioso, né? Igual eu e o Rodrigo, que fomos lá para a Fazenda Santa Maria com um negócio lá, querendo descobrir se os espíritos falavam, né? Com as maquininhas lá, né, Rodrigo? E a gente não sabia nada, você acha que vai lá para... Agora, quando você sai para fazer o seu trabalho, é um trabalho embasado em muitas coisas que você já fez antes. Então, agora, vai aparecer um monte de gente para falar que não serve, vai aparecer um monte de gente para fazer crítica, sem conhecer nada, talvez... Mas você não pode desistir do seu trabalho, que você é um espírito missionário. Quer dizer, de todo o Brasil, você é uma referência, que as pessoas entram na internet e falam, olha, essa pessoa pesquisou sobre a impressão digital, essa pessoa pesquisou sobre se o espírito está ali mesmo, essa pessoa está pesquisando sobre os sinais de nascença. Então, se não tiver você aqui no Brasil, quem está fazendo isso? Talvez já não conheça quase antes ninguém. Era o Dr. Hernani Guimarães Andrade. É. Veio. E, Jorge, você veja, todos os peritos que são cientistas forenses elaboraram laudos, acompanharam a minha pesquisa, e não só esses profissionais que são cientistas forenses. Por exemplo, você não pode pegar um perito de universidade, está certo, a gente respeita a universidade, mas um perito que nunca viu sangue na vida, nunca viu um cadáver, nunca esteve num local de crime, ele não tem uma experiência de um profissional. Não estou dizendo eu, estou dizendo o perito. E além disso, Jorge, eu tive o apoio da Universidade Federal do Paraná, até o Rodrigo falou do aparelhinho, nós utilizamos aparelhos do Canadá, que é o magnetômetro, e um sensibilímetro, aparelhos da Rússia. Foi uma das pesquisas mais avançadas na área da psicotrônica. Então, continuamos esse trabalho, registrei o livro, que é o Magnetismo Ectoplasma, onde o médium, a influência do fluido vital, Rui, pode realmente impressionar, pode influenciar a corrente elétrica, tanto a contínua direta como a corrente alternada. E atualmente o médium de efeito físico, que é esse jovem que agora ele pode fazer a lâmpada piscar, queimar a lâmpada, até transformadores em ruas, nós vamos utilizar o sistema de psicotrônica da transcomunicação instrumental. O que seria isso? Nós temos o código binário, que é duas piscadas para a palavra sim e uma piscada para a palavra não. O único problema, Jorge, nesse trabalho é você a proteção, porque é como a experiência do corpo. Então nós vamos utilizar o mesmo circuito, que é uma lâmpada ligada a um dimmer, que é esse que aumenta e diminui a luminosidade da lâmpada, um dimmer, tem um triac e um potenciômetro, é uma coisa assim, só que o dimmer, ele fica no ponto neutro, e o médium, ele consegue fazer ligar aquela lâmpada, ligar, desligar, e a comunicação ocorre. Nós estamos nesse lado da psicotrônica, Eu acredito, olha, com anos a fio de pesquisa, que a comunicação através da comunicação instrumental só pode ocorrer com a manifestação do ectoplasma e do médium. Sem isso, sim, eu considero impossível. Sem um médium, não tenha o efeito. Ô, Rui, a gente precisa encerrar o momento do trabalho, mas já agenda já um dia para ele voltar só para falar de instrumental, psicoterapia. Não, e ele estava... Comunicação, ele veio nosso comunicação programa, instrumental. Ele falou daquele aparelho que media os espíritos, né? Justamente, então. Transcomunicação instrumental. Falei um programa só sobre transcomunicação instrumental. Nós colocamos... É isso mesmo, Rodrigo. A gente já recebeu... Do Chico Xavier, né? A gente recebeu o Adriano aqui também, lá do grupo de transcomunicação instrumental de Seattle, que teve aqui. Quando ela teve aqui... Teve conosco aqui, a gente entrevistou ela. A gente tem um programa que só fala sobre isso também. No site do vivenciaespirita.com.br, vocês encontram lá o programa com a Adriana, que ela, os pais dela são espíritas, ela é espírita, e é daqui de São José dos Campos, meu irmão Rodolfo. Então ela veio visitar os pais e a gente conseguiu trazer ela aqui no programa. Mas vamos marcar um dia só para falar sobre isso também. Vamos então encerrar o momento. Oferecimento de Giga Vale Atacado, o depósito de seu depósito. Vocês ouviram contos, histórias e mensagens. São 9:46. Nós estamos aqui com o Dr. João Alberto Fiorini de Oliveira, o Dr. Fiorini, falando sobre reencarnação, sinais de nascença e de reencarnação. Jorge, nós temos aqui o Zenildo Rodrigues, lá do Esplanada, que todo domingo está sempre participando com a gente, cumprimenta a todos e fala do programa, que está muito bom. E aqui também... A Regina Vilhena está gostando muito do programa, e quanto à resposta da pergunta, é sim. Podemos encontrar sinais em modos particulares, e sinais particulares em muitas outras pessoas, né? E sobre a pergunta, você acredita que as marcas de nascença podem comprovar a reencarnação, né? Então, respondendo essa pergunta. A gente está tendo bastante participações aqui também. Tem a Áurea Rueda, manda bom dia. Minha mãe quer reencarnar como homem. E o marido, mulher, e se casarem novamente. Será possível? Meu pai é cético hoje. Com Alzheimer avançado, já não conhece ninguém. Só ela, 87 anos, cada um, e ela conseguirá, né? Então, pode ser, né? A Rosimário também manda um bom dia. Arlete, aqui no Dalpino, né, lá da Mãe Girafa, do canal do YouTube Mãe Girafa. Pesquisa aí, vale a pena. Ela falou, estou muito atenta e perplexa, aprendendo muito. Que livro interessante. Com depoimentos e casos... acho que foi uma pergunta, né? Então, acho que sobre o seu livro, provavelmente. Já tem data para lançar ou ainda não? Esse ano agora. Esse ano, legal. Então, nesse caso, a reencarnação é esse estudo para auxiliar a pessoa e se situar no mundo terreno. Né? Também é uma pergunta. Sim. Então, o Arnaldo Dalpino também, lá, o professor de física do Ita, tá assistindo a gente, que é a esposa da Arlete, lá da Mãe Girafa. Ela tem outra pergunta. É possível, através desta pesquisa, auxiliar as mães que rejeitam um dos filhos? No caso da mãe ter dois ou mais filhos e rejeitar apenas um dos filhos, evitando essa relação dolorosa? Ah, com certeza. Sim, plenamente correto a pergunta dela, né? Entendeu. Às vezes esse espírito, que a rejeição é um inimigo do passado e... É como aquele caso da Zumira, era um suicida, quer dizer, trouxe até problema na saúde da mãe, porque os espíritos se interligaram. Então, é plenamente possível, sim. Legal. Bastante participações aqui também no YouTube. Só comentar aqui do WhatsApp, que o pessoal já enviou faz um tempinho. O Marcos Gael Gamos aqui também. Mandou, algumas marcas ficam impressas no perispírito, que acabam aparecendo no corpo físico, né? Sim. Muito legal essa pesquisa, senhor Fiorini. O Ed Moreno, nosso amigo, que mandou aqui a música Reencarnação, que é o que a gente passou agora. Bonita no intervalo. Parabéns. A Rosilma manda bom dia, assunto excelente. desconhecido para mim, acredito que estou ouvindo que prova sim a reencarnação. Quero participar do sorteio. Sobre a pergunta para sorteio, né? Aqui também o Wilson e a Lígia. Mano, bom dia. Rodrigo, Jorge, Alberto, equipe do programa e a todos os vivencianos. Mais um programa para oportunizar nosso esclarecimento e crescimento espiritual. Quanto à pergunta, eu penso que as marcas de nascença, bem como muitos atributos do intelecto, são provas inequívocas de nossa reencarnação. Um abraço a todos, meus e da Lígia. Obrigado, Rodrigo, pessoal. O Wilson e a Lígia, eles são também psicoterapeutas reencarnacionistas, né? Eles fazem esse trabalho junto com a Carmen Mírio, né? Junto com a Bia. Sim. Né? Lá com o pessoal do Instituto Tupi de Xangô, lá de São Paulo. Então, fizeram o curso. O curso é curso de especialização, né? Okay. Que é psicoterapia reencarnacionista. Quer dizer, Marcelo, é um tipo de regressão com acompanhamento, né? Não é simplesmente. Porque a regressão, ela tem um problema quando a gente vai falar de regressão, vai fazer uma regressão, ela tem um problema, um agravante. É que muitas vezes a pessoa descobre o que aconteceu com ela, mas fica parado naquilo. E às vezes, ao invés de ajudar, pode até prejudicar a pessoa. E o psicoterapeuta reencarnacionista é um pouco diferente. Ele fala o que aconteceu com a pessoa, o que aconteceu depois no plano espiritual, qual o trabalho espiritual e o que ela tem que fazer para ela corrigir aquilo lá, né? Então é um trabalho muito bacana, né? Que lá do sul também, né, Rui? Foi trazido lá do sul é mesmo. É Quítico lá, é de Porto Alegre. Porto Alegre também, esse trabalho. Mário Quítico. Que traz essa nova técnica, que é a psicoterapia reencarnacionista. Né? Mas eu só queria ver, Jorge, antes de terminar o nosso programa, que ele falasse um pouquinho do estigmata, ou do estigma, que muitas pessoas, né, trazem, né? Bom, Rui, olha, há caso relatado, inclusive o doutor Ian Stevens, quando ele faz essa regressão, Jorge, a pessoa já apresenta os estigmas. Agora, um caso interessante, por exemplo, pessoas, isso até você vê no dia a dia, por exemplo, houve um depoimento de uma vítima de sequestro, que quando ela foi amordaçada nos puxos, aquele trauma tão grande, imagina uma pessoa sequestrando, amarrando a pessoa, então aquilo passou no perispírito dela, no inconsciente dela. Quando ela foi fazer o depoimento dela perante a autoridade policial, delegado, os pulsos começam até a sangrar. Então, é um fenômeno do estigmata. Nós precisamos muito desses casos, tem inúmeros casos, né? A gente tem que diferenciar o estigma ou estigmata dos casos das marcas. Eu só queria esclarecer mais um pouquinho para o nosso ouvinte, que são as marcas do Cristo, a maioria deles, né? Justamente. Agora, você veja, a mãe, por exemplo, tem um caso na internet, as pessoas podem ver, a criança nasceu, saiu do ventre materno, quentinha da barriga da mãe, já veio com a marca da crucificação na testa, do espinho, na palma, embora Jesus, você vê como que é um erro, a mente. Ela pensa que Jesus foi pregado aqui na palma, e na verdade hoje pulso, a pesquisa, né, diz que é no pulso, calcanhar. Então a mãe, talvez durante a gestação, ela olhando para a figura de Jesus e vendo aquela coroa de espinho, o filho dela nasceu com a mesma estigmata do Cristo. Então é a mente, todos os fenômenos de estigmata é a mente que produz. Sabe quem teve estigmatismo e poucas pessoas sabem? Chico Xavier, no livro Médio de Pé, não estigmata, astigmatismo, né? Tá no livro O não, Médio. Estigma. Ele tá no livro O Médio de Pés Descalços. Não, né, do Bacelli, Carlos Bacelli. Então tem ele relata, né, que ele teve na cabeça, né, então ele usava também peruca para esconder, uma coisa que ele nunca quis que as pessoas soubessem quando ele era. Então ele tinha muita dor assim na cabeça e tudo mais, e o pessoal pensava que ele só usava peruca por questão de vaidade. Que coisa. Rodrigo, se permite, nós estamos no final, mas queria falar uma coisa, o Jorge não... Talvez não esteja nem preparado que eu for falar. Eu lembrei de um italiano que é o Giovanni Bongiovanni. Eu fui para a Itália, né, Jorge? Eu comentei com você isso aí. E esse indivíduo, hoje ele é super famoso na mídia, é um que tem os estigmas do Cristo, Bom Giovanni. Ele tem um outro nome, agora eu não me lembro. Bom Giovanni, mas todo mundo o conhece. Esse indivíduo, ele foi abduzido por uma nave extraterrestre, lá na cidade que eu estive, que é Sant'Elpidio a Mare. E eu fui o ano passado, eu comentei isso com o Jorge, tentei localizar esse italiano, ele não quis me receber. Por quê? Porque eu, quando cheguei, mudando um pouco o assunto, Rui, mas você veja, aconteceu comigo esse fato, eu falei para o Jorge, né? Eu, como estou obeso, eu comecei a fazer caminhada na Itália, só que eu gostava de entrar em florestas italianas. E eu entrei numa floresta, num dia lindo, como hoje, assim, o sol mais na parte da tarde, e eu percebi que não havia nenhum pássaro, não tinha grilo, não tinha nada, parece que chupou tudo os animais, né? Aí eu falei, tem algo estranho, peguei o celular, fui batendo foto, números locais, inclusive do céu, e quando eu fui ver, tinha uma bola de parecida de metal, que é uma sonda. Imediatamente eu identifiquei, porque eu participei de muitos cursos de ufologia, falei, mas isso aqui é uma câmera dessas naves extraterrestres. Inclusive eu estou com a foto aqui que eu queria mostrar. Eu falei, isso aí vai ter um perigo, porque nós vamos já um aviso que vai haver terremoto. Bom, nós aquelas bolas começaram a me seguir, sabe, Rui? Faz um ano. Aí eu fui no local, fotografei, que eu achava que eu estava sendo perseguido por nave, alguma coisa extraterrestre. Fotografei um disco voador, parece um chapéu mexicano. Aonde eu fosse, esses aparelhos estavam no céu da Itália me seguindo. E eu falei, mas vai ter terremoto, né? Porque eu estava a 80 quilômetros de Matrite, que houve inúmeras pessoas que morreram. E realmente enfrentamos 6 terremotos. Eu tive que salvar minha mãe 2 vezes, retirá-la do prédio que nós estávamos, porque começou a cair chaminé, cair tudo lá na Itália. Aí minha mãe teve uma hemorragia abdominal, nós tivemos que ir para o hospital. A nave parou do lado da janela, eu mostrei para minha mãe, mostrei para os médicos italianos, enfermeiros, saímos todos para ver aquele aparelho no céu. E aí o pessoal de Curitiba, da ufologia, falou, olha, você procura o Bom Giovanni, que esse indivíduo foi abduzido aí por uma nave e tal, e ele tem o estigma do Cristo, né? Aí fui atrás desse indivíduo, mas quando eu falo, ah, de Bom Giovanni, os italianos faziam cara feia, porque não gostam de ele ficar comentando essas coisas. Bom, aí foi acontecer isso aí comigo, eu tenho as fotos da nave, esse cidadão italiano diz que depois desse fato ele teve um avanço espiritual muito grande, muitas revelações, inclusive de Maria. E realmente, só para finalizar, né, Jorge, eu me lembrei, a minha mãe ficou hospitalizada numa cidade próxima ali, que é Civita Nova, e eu dormia num banco, assim, numa cadeira, mas a enfermeira já estava com a cara feia, porque não queria que eu ficasse no hospital, né? Um dia eu dormi no leito da outra paciente, aí tomei uma bronca. Ó, vou dormir na rua, lá fora, né? Aí entrei no carro, que eu aluguei 2 carros, eu estava no veículo. E eu acho que eu já estava sonolento, umas 2 e pouco, ouvindo a rádio Skyline, que é a única rádio italiana que você ouve música norte-americana. E realmente eu senti uma luz, minhas pernas adormeceram, eu fiquei completamente inconsciente e realmente... Eu tive essa impressão, não sei se eu estava sonhando, porque você não tem aquela assim, consciência. E realmente eu fui levado para dentro dessa nave. Já falei isso no congresso lá em Curitiba. E fiquei cara a cara com esses seres que chama Intergalácticos, né? Que eram seres belíssimos, altos, né? E comentando sobre a missão hoje espiritual no nosso planeta, né? Inclusive de Chico Xavier. Lembro tudo que foi falado para mim e com o tempo eu quero relatar isso. Me permitir, né, Jorge? Já marca um outro programa. Marca um programa só para a gente falar sobre a experiência. Ele está dando toda a chance. É, fica pesquisando, como é que fala? Impressão digital. Marca de nascença, que é reencarnação, que é todas essas coisas. Foi abduzido, foi isso. Tudo que ela fala, é louco. Aconteceu, mesmo de tudo. Já pensou o Carlos do Giga Vale, como deve estar curioso? Pra... que aqui tem o grupo 19 de maio, né? O 19 de maio, que é o pessoal que se reúne, o grupo ufológico aqui também. Depois a gente vai apresentar para você. Eu acho que está tudo interligado, viu, Jorge? Porque esses seres são muito espiritualizados, muito avançados espiritualmente. É o caso da Sheliana, que é o que é na Casa do Consolador em São Paulo, que a gente faz a palestra, a Mônica de Medeiros, né? Que faz a palestra uma vez por ano, que a gente também está lá no YouTube. Tá tendo 340 mil acessos já no vídeo. O pessoal tá bastante assim, interessado nesse tema, né? Em extraterrestre e espiritismo. E Rodrigo, pode fazer um programa só sobre isso. Depois. E tem as marcas de pessoa abduzida, viu, Jorge? Pessoas que, se me permitir um próximo programa, que ficam marcadas pela abdução, né? Geralmente são três marcas de triângulo, geralmente. Ou três Marias, ou em forma triangular, né? Mas tem umas que é um círculo. O cético, eu acho que é uma mulher, vai passar, geralmente é a mulher que é abduzida, que são rastreadas e são estudadas por esses seres extraterrestres. Elas acham que a mulher vai pôr esse negócio no cabelo, secador, e de repente fica muito próximo e queima a pele e fica aquela marca de círculos, né? E cada uma tem uma mensagem, que nem esses círculos que a gente vê em plantações, a pessoa também tem na pele. E há inúmeros pesquisadores que vêm pesquisando esses fatos, né? Não é uma farsa. O André Luiz Ruiz, lá de Campinas, pesquisa muito isso aí. Eu conheço até o livro dele, né? Já estive na palestra dele também. E é uma das pesquisas que eu faço também, sabe? Bacana. Olha só. Parece que nós estamos começando o programa agora, né? Vamos lá, para os nossos sorteados de hoje. Os ganhadores do livro foram a Neia Vasque Gazi, Neia Vasques, e a Elisa Sobral. Neia Vasques e Elisa Sobral. Olha, vocês podem comparecer lá na Livraria Casa do Caminho. A Livraria Casa do Caminho fica na rua Helena Mascarenhas, número 115, aqui no Jardim Bela Vista, ali mesmo do lado da Casa do Caminho. Então, só comparecer lá a partir de amanhã, às 13 horas, que o Mário Vinhas tem o livro lá, os dois livros, disponível para vocês, né? Pode deixar que a gente manda o nome para vocês lá. Paz e alegria no coração de todos vocês. Vamos... Então, olha, eu já falei besteira demais hoje. Está na hora de passar o microfone para o outro. Obrigado a todo mundo aí. Ah, lembrando, amanhã, quem estará no Amor e Caridade aqui em Santana, será o nosso irmão Fábio Dionísio. Né? O Fábio estará aqui no Amor e Caridade fazendo a palestra aí. Eu vou passar a Adriana. Né? Vou passar... A Adriana passou para mim aqui passou para mim como é que se diz? O cartazinho. Então, aqui no Amor e Caridade em Santana, será o Fábio amanhã a partir das 19 horas, 19h30. O Fábio estará aí fazendo a palestra. Vocês, por favor, compareçam. Só passando o endereço, o Amor e Caridade fica na Avenida Rui Barbosa, 1046, aqui em Santana. Então, a palestra do Fábio a partir das 19 horas, porque o trabalho lá começa às 19 horas. Então, o Fábio Dionísio falando sobre espiritualidade e saúde, nosso irmão Fábio, que agora também está bastante por aqui, para São José dos Campos, porque a filha dele está morando aqui. Marcele, né? Então, ele está aí. Um grande abraço para todos. Bom dia. Agradecer também a participação de todos vocês, ouvintes que participaram, entraram aqui. Comentaram no YouTube Live, no Facebook Live e na rádio, quem está ouvindo, todos os ouvintes, inclusive as pessoas que a gente não leu as mensagens. Já peço desculpa aqui, que muita gente participou. Inclusive a Ieda Basso mandou um bom dia aqui e falou: se o meu irmão Helder estivesse aí, iria adorar o doutor. O Helder é o nosso ET. Mas quem falou que não está aqui? Ele foi abduzido no ano passado. Exatamente. Então, agradecer a todos vocês que mandaram comentário, a Mariane Rodrigues, Cristiane, que não deu tempo de ler aqui também, Ângela Franco, aqui no Facebook Live, Amanda Luna, Newton dos Santos, Elida Silva, Arlete que mandou também, a Neia Vasques, a Dorinha Souza, a Cris Viviane, Sérgio Ricardo, a Elisa Sobral, Roberto Barbosa, o Arnaldo Delpino, que também não deu tempo de ler, José Luiz Carvalho e a todos vocês que participaram aqui do programa. Até o próximo domingo, que eu não estarei. Próximo domingo o Serginho estará aqui fazendo o programa, que eu estarei em viagem a trabalho para terras portuguesas. Parabéns. Nós agradecemos a presença do Serginho, da Lília, que está estreando o nosso programa, do Inácio na técnica de som, e vamos pedindo para a Camila fazer o encerramento da manhã de hoje com a nossa prece, e agradecendo ao Alberto pela sua presença. Os microfones estão aí para... antes de comentar, como eu não vou estar no próximo programa e já está bem próximo do evento, que é o segundo Festival de Luz em Pedro Leopoldo, que é a terra onde nasceu Chico Xavier, que vai ser de 6 a 8 de abril. Então entre lá no site, eu vou postar aqui o site para vocês, da Fundação Cultural Chico Xavier, que está organizando esse evento, esse festival cultural. Não são palestras, mas são apresentações musicais e teatrais que vão acontecer em homenagem ao nosso querido Chico Xavier. Então, vale a pena entrar aí e participar, que as inscrições são limitadas para a apresentação teatral lá, musical, perdão, que vai acontecer. Então, até o próximo domingo, pessoal. Bom, eu agradeço Jorge, Rui, Rodrigo, toda a equipe aqui da Rádio Piratininga, e gostaria de deixar meu e-mail, que é alberto.fiorini@baldebola.com.br, e no Facebook, Alberto Fiorini. A minha foto estou com óculos escuros numa região, tem um navio atrás na Itália, e se as pessoas que tiverem interesse mandar marcas ou alguma informação, eu fico muito agradecido e estarei sempre à disposição de todos. Então, eu agradeço muito essa oportunidade e que todos fiquem na paz de Jesus. Um ótimo domingo para todos. E agora para a Camila fazer a prece de encerramento para a gente, uma prece rápida. Agradecendo a todos os amigos que passaram momentos alegres, momentos de reflexão durante essa manhã. Que possamos continuar a semana com todo esse carinho, com todo esse amor que nos foi dedicado na manhã de hoje. Um beijo no coração de todos. Até domingo que vem. Vivência Espírita termina agora, convidando todos vocês para um novo encontro no próximo domingo, às 8 horas da manhã. Aguardamos vocês.